evolução da espécie, pela extinção do estresse. Aroma do de Amsterdã, Mengão no Maracanã, Cancan deixa minha mente sã, e das ervas sou xamã, da minha tribo sou tupã, Conicril, esse é meu clã, só tem ninja Jack Chan, bom vivo até ter mais fã, e olha que eu nem sou um Don Juan, que faz pose de galã, te dá flores, chocolate com avelã, compro um casa aqui de lampa, te busca de lição, tô sem registro no Detran, minhas roupas são meio de Taiwan, tô sem dinheiro pra editão, até de van, mas vou ficar igual de Javan, e abrir uma conta nas Ilhas Caimã, só não gosto de gastar uma onda de bam bam bam, entre Deus e Satan, se passe pra Nemanehan. Mais bala que não era bem coxa, hortelã. Começou a dar umas falas e se achar, eu tô de van. Mas filhinho da mamãe, não envergonha sua irmã. Ela já tá ficando grandinha e tá usando sutiã. Os amantes vêm na merda, se perde no jazepan. Teu pai bebe mais certo, esquece o leque soltando. Não sabe o dia de amanhã, se desabafa no divã. Era um pacifista iludido, mas apoia a morte do Saddam. Preso mesmo uma selva, só tá faltando um Tarzan. Mas não é conto de fada, igual a lenda do Peter Pan. Minha inflamação nos neurônios já não passa com cataflã. Era só batida e letra, mas hoje é meu talismã. Tô sendo caçado igual o Talibã, ninguém tá me dizendo que eu lembro um terrorista lá do Irã. Como dura da Getan, ouço os tiros de Fazan. Bandido aqui tem Golden Gun, o Rio é igual Vietnã. Vou ter que ligar pra Inset Sun, pra exterminar essas pragas igual Kleber Bambam. Que acha que é macho, mas tá mais pra mandar me Satã. Depois eu pego na pista, dançando é o Chan. Minha vida tem altos e baixos, igual tobogã. Um pouco mortadela, tá sendo meu croissant. Tô precisando de um truque, a la Kazan. Da ajuda do Robin Hood, uma das gêmeas do Dom. Os neurônios evoluindo, equilíbrio. A mente, o corpo, o espírito é rico. O ataque é lírico, insano. É a Kony que tá chegando, rimando. Os problemas estão evaporando. Pode até me imitar, mas isso não vai me irritar. E não é que esses moleque louco conseguem fazer pensar. E não adianta limitar, não. Vim só pra gritar. Se prepara que a Kony que tá no ar. Tô batoreando o microfone, explodindo os fones da Sony. E agora as mais gostosas tão tatuando até meu nome. Já virei alvo dos homens, tipo os filmes do Acapone. Linha de frente, Mafia Cone, La Família Corleone. Se é fofoca, meus vizinhos põem a boca no trombone. A bomba explode, gera o sono. É quem se paga o que consome. Querem copiar meu bonde. Se eu morrer, nenhum faz clone. Quando eu não evoluindo, portando o boné da Cone. Novinhas com silicone, fumando meu good money. Camarim com Rolling Stone, parece que passou um ciclone. Já conquistamos um monte de fronte pro horizonte. Eu dormi com Alcione e acordei com a Sharon Stone. São rimas fazendo ponte com pontas do Tietchan Chong. Inimigos andam perto, mas não bebem da minha fonte. Vejo o caso dos Nardone, Natal sem panetone. Agora só pra Tom de Grude, pode até esquecer o Danone. Com os neurônios evoluindo, equilíbrio. A mente, o corpo, espírito é rico. O ataque é lírico, insano. É a Cone que tá chegando, rimando. Seus problemas estão evaporando. Pode até me imitar, mas isso não vai me irritar. E não é que esses moleque louco